Madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho pra passar o menininho. Eu abro bem com cuidado pra passar o namorado. Eu abro bem prazenteira pra passar a cozinheira. Eu abro de supetão pra passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. No céu.